com 2 a bordo para Copa Belo Horizonte, nível 400. 400 para Belo Horizonte, autorizado. GPS 121, decola a pista no zero, com a direita, sai da Arbor, elétrica. Controle 119, fugindo 120, décima 8, assina 5112. Autorizado Belo Horizonte, conforme, nível 400, APZ 121, curva direita após decolar em 190 na Arbor, com a elétrica. 1208 ao controle, 5112 no transporte. Para acionar. Está correto, livre acionar, confirma a autonomia. Autonomia de 3 horas, alternado com fim. Gente, reportagem, estou realmente. Saulo, bom dia, Mundo 982, livrando a circunstância. Mundo 982, bom dia, taxi Alfa Juliette, 405. Alfa Juliette, 405, Mundo 982. Agora, 3 horas e 40, já na casa. 3487, taxia Pátio 1 no Indy Alfa, ponte para 286, que negar 1015. Pátio 1 no Indy Alfa, ponte para 286. 703, entrando para 3000, ajustado 1015. Alfa, bom dia, até 3487, ponto, primeira da 10 Franco. 3487, bom dia, autorizado a linha e decolar da 10, 181, 50 graus com 07 nós. A linha decola da 10, 3487. Com 2 a bordo, 73. Autorizado os táxis via parte 1, Índia e Alfa, ponte para 286, que nega 1015, o Romeu, 69. Parte 1, a Juliette, 286, confirmando, pátio 1, Índia e Alfa, e ponte para 286, Romeu, 69. Ok, Índia e Alfa, e aí 286. Solo Guru 397. 397, prossiga. Atende da Lima, autorização a São Paulo, como é? Autorizado 360 para Serra Branca, Serra Papá. Via Pesulu no zero, decola pista no zero com a direita. Saída da El, lei da Bridge. Prossegue a Pesulu 16. Controle 120-8, assina 5131. Pode repetir o controle, transponder e a transição da saída? Eu só não compreendi a última, o último questionamento. Controle 120-8, aciona 5131 e confirma outra informação? É a transição da saída. Ok, saída da El após voa Leda, após voa Bridge, o Uno 397. Está autorizado, Serra Brava, Serra Papá, nível 360, via Pesolão no 0, via Falda 1 no 0, curva direita, da El, Deda, e após vou abrir. Controle 208, 131, responde, 397. Está correto, é ponto posto, boa no 397. Trip 5595, bom dia. Ilhéus, aguarda a cópia. Guardando, saída prevista, por favor. 47. Leida Brito, obrigado. Pronto, cópia. Pronto, para a cópia. Autorizado Uno 60 Ilhéus, plano Yankee, decola pistão 0 curva direita, sai da Leda após direto. Controle 1-20-8, aciona 5-1-3-0. Autorizado 500 minutos, 60, decolagem na pista 1-0, saída da Ion Linda, controle Salvador 208, estrutura 5-0. Confirma o transponto 5136 e o controle 1-20-8. Ok, transponto 136, transponto, sai controle 1-20-8. É 5130, ok? Reporta, puxa, 5159. Salvador, voo 1983, a formação Lima para Guarulhos. Voo 1983, Guarulhos 360, via Pesulu 21, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, Elefa. Controle 1-20-8, aciona 5-1-2-1. Foi muito rápido, né? Se não consegui encontrar, dá para ver mais lento, por favor? Afirmo, 360 Guarulhos, está autorizado, via Pesulu 21, decola pista no 0, curva direita, saída Arbó, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, após Elefa. Controle 1-20-8, aciona 5-1-2-1. Olha, me sinto muito, viu rapaz, bem na hora que você estava transmitindo, me chamaram aqui, chamaram atenção, e eu não vou desconfiar, para repetir novamente, sinto muito, corro, viu? Afirmo, 360 Guarulhos, meu Pesulu 21, decola pistão no 0, curva direita, saída Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa, após. Controle 1-20-8, acena 5-1-2-1. Obrigado pela participação. 2-360 para Guarulhos, Salud de Fotos, Zulu, Jogo, Tadeu, curva direita, Arbor, Elefa. 120.8 de parte, 5121 transponder, voo 1983. Tá correto, é parte busca, voo 1983. É, obrigado. Romeu, novembro, decola os 25, controle agora 1-20-8, tem um bom voo. 208, obrigado, mostra lá. Romeu, novembro, bom dia. Romeu, novembro, bom dia, está de contato, radar, Romeu 400, saída Arbor, Elefa. 400, Arbor, Elefa, Romeu, novembro. CNM 6140, Recife, 350, via Peruíche 58, decola a pista no 0, curva direita, curva esquerda, sai da Fuca, transição Caju, controle 1-20-8, aciona 5-1-3-4. Controle 1-20-8, estabilizado. Força aérea 2703, está uma milha do marcador externo, check 3, chama a torre no 862. Trem fixo, chama 2703. Três, quatro, oito, sete, chama Recife, 1260, alternando 2268. 2608, 3487, obrigado. Oi, Salvador, é o Força Aérea 2703. Força Aérea 2703, tráfego ainda não avistado, continua aproximação, aguardando autorização em curso. Continua aproximação, aguardando autorização, 2703. Felipe 5595 remota 14, reporte táxi. Reporta não, táxi 5595. Tá totalmente pronto, Tripe? Lado pouso na 10. O pessoal embarcando aí, eu tô vendo. Gente, reporte pro táxi. Índia November Alfa. Formação curso Lima, mil pés. A intenção é Tokyo Hermetic em Veracruz. Pronto, cópia. November chama Recife no 260, alternando 1288. 1260, alternando 1288, bom dia. Bom dia, bom voo. Lembra, Alfa. Fora 2703 no solo, os 31, libera a esquerda na hotel, até táxi, até pátio militar, frequência livre no corte. Até o pátio, obrigado. Para o táxi 397, 1-3-2-2, 3 horas e 40, alterna Galeão. Galeão, confirma o PB alternativo? 3-8, 3 horas e 40. Gente, Guno 397, via Índia no ponto de espera, chama Torre 108, 612, 1015 no altímetro, no 095, bom voo. W.K. Luiz, que bate o 4, 02 a bordo. A intenção é toque remetido em Veracruz. Cópia. Salvador, Salvador, voo local, mil pés, decolagem no 7, primeira curva direita, corredor Axé, para toque em arremetida em Veracruz. Aciona 01 no 6, no transponder, o controle 120.8. Que a intensidade muito baixa, ok? Faça um check rádio no equipamento. Cotejamento correto, pátio 402 a bola, chama a torre, 108.6, bravo que isso. Melhorou um pouco. Reporte quando pronto para o táxi. Zero dois, o portão tá livre, reporte táxi, 6140 da oficina. Estimativo, porto seguro, uma centena. Acionamento, chama pronto para o táxi. Com 260, livre de restrições à frente da estrada 2, no peso, ajuste 1500. 2015, sem restrições, igual no 2.60. Controle, bom dia. Na 398, com a mínima 2.0 para o 150. 98, bom dia. 10 para 3000, pro DITAP. Assiste em Salvador, 1015, acione identificação, com 3198. Ficou 3000, está ligado. A bordo porto seguro 3:30. 4:30. Afirmativo, trip 5595, taxia via Pátio, Índia. Vai seguir um Airbus da Avianca, que se encontra no através do portão 03. No ponto espera quando pronto chama a torre 108.6 ou altímetro no 095. Ok, via Pátio, Índia, seguindo o Airbus da Avianca, no ponto espera 108.6, 595. Que Luiz, que número 2. No 397 confirmando, tá livre da 10, vento 110 com 7 nós. Mil pés, atenção, é toque arremete em Veracruz. Gente. Cópia, o Alfa Victor Juliette. Alfa Victor Juliette, voo local, Salvador, Salvador. Mil pés altitude, treinamento no corredor forte, afastado 20 milhas do aeródromo. Decolagem no 7, primeira curva esquerda. Mil pés no corredor forte. 0151 no transponder, controle 120.8, Alfa Victor Juliette. estabilizado X em Rio, 1260. 1260, completo de nossa, retornando 862, tenha um bom curso. Muito obrigado, Tachimaya, todos, 102.62, bom trabalho. Horas, Terra Natal. Via Índia no ponto espera, chamatou 808.6, altímetro 1095, 61140 da Oceania, bom voo. Ponto espera, 806, obrigado, 1094. Gol no 260, ciente, continua a aproximação, confirme já, baixou e travou? Afirma. Ciente, gol no 260, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus com 7 nós. Ciente, livre, pouso na 10, gol no 260. Fazileda, Fazileda, Bridge. 360, Fazileda, Fazileda, Bridge. 397. Salvador, boa tarde, é o trip 5595 no ponto de espera, pronto. 7, trip 5595, mantemos ponto de espera, número 2 para decolar. Tá andando. 3896, bom dia, senhor, identificação do OITAP da SEU40. Tá livre da restrição de altitude em TAP, hoje em Salvador 1015. Após a passagem, autorizar olhar e manter a cabeceira no zero, Oceania 1140. Pode entrar, pode manter no zero, Oceania 1140. Uno 397, seu presente foi o Leda. Presente Leda, 307.